você, eu fico igual a um caçador de sonhos, procurando o seu rosto, amor. Em cada sono vejo uma série de domingo na TV. Aí eu lembro de nós dois, aí eu lembro de você. Da longa tentação, tocando a sofrência do Pará. Cineral. Um beijo quente pra te acordar, arranco um sorriso fácil do seu rosto. Nosso café, um pão com manteiga que tanto você gosta. Ah, eu preparei, comprei duas entradas pro cinema. Mais tarde um jantar à luz de velas, e pra comemorar o nosso dia, uma rosa amarela. Daniel Cardoso. Onde você passar? Onde você passar? Ouve falar. Ouve falar. Júnior do Comércio, diversas marcas. Venha conhecer Lolita Confecções. Nação Domingo, próximo a Nossa Senhora das Graças. Terra Firme. Vestindo sua família há mais de 10 anos. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. Mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.